mundo, senhoras e senhores! É muito bom estar aqui de novo, novamente, mais uma vez. Outra vez é nós na fita e os Playboy no DVD. Agora é no Blu-ray, né? É nós no DVD e os Playboy no Blu-ray. Diga-se de passagem. Mas bem, estamos aqui, graças a Deus, novamente unidos para o primeiro podcast. Porque o outro foi o episódio piloto 00. Então nesse nós chegamos já com o pé no pescoço de novo. Vamos falar do Queen. E quem não gostar, reclama aí, né, cara? Vou fazer o quê? Posso fazer nada, né? A respeito. É isso aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo. É uma satisfação enorme estar aqui de novo com vocês. É muito divertido estar aqui com vocês. Gostaria de agradecer todo mundo que mandou elogios. Foi muito bacana o que a galera escreveu. A gente vamos ler daqui a pouquinho, vai ser bem legal. Aqui o episódio 01. 01, cara. 01, porque o outro foi 00. Pede pra sair, 01. Pede pra sair, 01. Vai pro nojinho. Vai sair. A gente vai ficar aqui. A gente vai ficar aqui. Com certeza. Porque a gente é o 01, rapaz. Queria saber contigo aí o que você achou, cara, do outro programa. Qual foi a sua percepção? Eu confesso, assim como você, eu também estava meio apreensivo. Como você é a sua avó, tá? Mas depois que realmente eu fui editar o programa e assim como esse também, de hoje. Cara, você tá comendo demais, você é muito comedor, cara. Pois é. Eu vou me afastar, eu vou. Bota a bunda na parede. Falou, até mais, galera. Realmente me surpreendeu, cara. Eu confesso, realmente eu fiquei surpreso. Também. A galera, graças a Deus, gostou muito. Pô, só tivemos coisas positivas, né? A galera falando pô, bem. Pô, meu irmão, amém, velho. Foi, assim, impressionante, realmente, o feedback positivo que a gente teve do primeiro episódio, que, na verdade, não é o primeiro, é 00, que lá foi o piloto. Então, foi feito... A gente decidiu... O Alex comentou na quinta, a gente decidiu na... Eu decidi na sexta, chamei ele e domingo a gente tava gravando, né? Então... Ficou assim, meio tosquinho, algumas coisinhas. É, claro. E isso também vai ficar isso meio... também, verdade. Tem uns erros, né? Assim, a gente tem que falar uma coisa aqui, cara. É ukulele. Ukulele. Não é uma música da Bahia. Não é. É o nome da meleca da viola havaiana, que tava em todos os sites, ukulele. E aí a gente foi ver e era ukulele, que foi um erro nosso. E eu também fiz um erro de concordância verbal muito bom. Tudo bem, não tem problema, né? Não. É porque na verdade eu estou gravando com um pequeno índiozinho aqui do meu lado. Então não tem problema, as pessoas. Além do inglês não ser bom, o português é melhor ainda. É, eu falei, meu inglês é perfeito igual o meu chinês, cara. Agora meu português é uma droga total. Bom, inclusive eu vou fazer uma coisa que eu não fiz no outro. É. Eu sou o DJ Clayton, que eu falei, eu era especialista em flashback. Ainda sou, inclusive, graças a Deus. Mas a gente tá em Brasília. Distrito Federal! Meu amigo, nós estamos aqui. A gente esqueceu de comentar esse detalhe técnico. Exatamente. Certo. Simbora pros comentários da galera. Mas antes, galera, por favor, nós gostaríamos muito que vocês mandassem e-mail, que vocês comentassem lá nos comentários do blog. É muito importante pra gente ter o feedback de vocês, saber o que vocês estão achando, se vocês estão gostando, não estão gostando, se vocês detestaram. Tudo bem, como eu já disse, eu não vou ler os detestados. Mas é válido. Vai que o negócio sempre assim, vale. Que realmente foi errado. É, eu acho que também o grande tchan da questão, assim, além do feedback, é realmente saber vocês falarem bandas que vocês gostam. Exato. Estilos musicais que vocês curtem, entendeu? A gente faz um programa. Não, claro, com certeza, na hora. Legal desse feedback de vocês é pra justamente aqui no futuro, pô, você olhar melhorar. E falar assim, além de melhorar, você poder olhar e falar, pô, eu que dei essa ideia. Exatamente, você participou com o engrandecimento do nosso podcast. Graças. Darás a sua imaginação. Mas, galera, continuamos aqui direto dos estúdios dentro do closet. Verdade. Closet. É, falaram pra gente usar closet. De armário, não deu certo. Caça sapo, tá? E continuamos aqui dentro dos estúdios de dentro do closet. Aqui eu e meu amigo Clayton. O nome seria Closet Studio. Mais um programa beneficiado pelo The Closet Studios. Closet Studio. Dublado pela Guanabara. Mas olha só, gente. Vocês mandaram muitas coisas nos comentários e tal, no e-mail e tal. Gostamos muito, mas pouquíssimas pessoas abraçaram a ideia do nome. Verdade. Entendeu? Ainda não temos um nome. Não, não é temos. Closet o nome. Também não é armário, de dentro do armário, coisa do gênero. É porque nós estamos dentro do armário. É só isso, dentro do closet. Desculpa. Dentro do closet. Estamos gravando dentro do closet. Só isso. Só isso. Mas nós precisamos de um nome pra que a gente tenha assim uma cara, né? Né? Tchan. Um tchan, claro. A gente precisa do tchan. Então ajudem. Beleza, galera? Vamos nessa! Isso aí! É, tivemos, graças, como né, já comentamos, muitos comentários. Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje, eu e meu amigo Clayton, para poder ler os comentários dos nossos grandes ouvintes. Pode crer. É isso aí. Eu pensei que você tá até hoje, você já aprendeu no Globo Repórter desta o noite. Globo Repórter dessa noite. É, só que não pode. É, mas não, ele, não, esse que falou lá, tudo bem, ele é da Record. É da Record. É outro cara. Eu esqueci o nome desse pois cara. Pois é, né? Bicho, é outro caboclo. É, não é. É o da... Eu, mas comentários, é o né? Comentários. Vamos lá, comentários. Vamos lá, vamos ler os comentários da galera. Muito obrigado, antes de tudo, por vocês terem mandado comentários para a gente. Muito legal. Agora, nossa amiga Nisi Bacchini. De Brasília. É de Brasília. Também não conheço. Engraçado como eu não conheço ninguém aqui. Interessante. Ninguém. Não, eu vou mentira. Tem uma pessoa que escreveu aqui que eu conheço. Uma! Uma pessoa. É, mas tudo bem. Nisi Bacchini. Muito sucesso, Clayton. Fico muito legal o seu podcast. Vou deixar para você escolher. Sou péssima em inventar nomes. Tudo bem. Tá Bacchini, bom. Sem problema. É. Abraços, boa noite. Bom, Bacchini, é o seguinte. Ah, tá, e tem um comentáriozinho aqui. Já ia me esquecendo, isso. Não gostei muito daquele comentário sobre a mulher feia. Mas, minha linda. Eu não sei se seu nome, inclusive, é Bacchini, se a pronúncia tá correta. Eu acho que tá, é Nisi Bacchini mesmo. Depois você me corrija, eu acho que é Bacchini. Minha querida Bacchini, o negócio é o seguinte. Acho que você, a galera não entendeu, Clayton, o que, que era o negócio. Não, a gente não estava menosprezando. É, Melô da Mulher Feia é uma música. É, ela existe. De verdade, gente. Ela existe. Nós não inventamos. Isso. Aqui a gente comenta sobre músicas, não inventa música. Não, não tem como, eu sou cara. Péssimo em criação. Não, desculpa aí, como é que eu vou inventar? Se eu fosse bom em criação, uma, eu tinha uma letra daquela, cara, que, meu Deus do céu, não, não impossível. E assim, não sei a idade da galera que tá ouvindo, mas na minha idade a gente ouvia demais. Nossa, cara. Festa. Isso marcou uma época, uma geração inteira. Entendeu? Não, a galera tá acostumada em festinha. Foi muita festa, cara. Então, Bacchini, não é. Nós não somos machistas. Não. Entendeu? Não somos. É porque não foi só a Bacchini. Tiveram outras pessoas que falaram comigo no MSN, no G-Talk. E pô, eu não gostei. Eu não gostei. Você é muito machista e tal. Bom, você pode dizer pra mim como era essa letra, Clay? Eu vou falar pra que as agora. Pessoas entendam. Não, olha só como era a né, os anos, final dos anos 80, começo dos anos 90. Lá vamos nós. Bom, a Melô da Mulher Feia foi criada por DJ Malboro, MC Abdula e Nirton. E a letra começa assim. Essa aí é Melô da Mulher Feia pra danar. Hein? Eu estava lá no baile quando eu encontrei uma mulher feia, cheira mal como urubu. E o que ela queria? Logo eu saquei. Por quê? Mulher feia, cheira mal como urubu. Ei, mina, entra numa. Sai dessa. Essa mina é raimunda. Já fazia mais de um mês que banho ela não tomava. Por quê? Mulher feia, cheira mal como urubu. Quem chegasse perto logo não aguentava. Por quê? Mulher feia, cheira mal como urubu. E eu vou parar por aqui. Eu acredito que eu conhecia outra versão da música. A danada da mulher tinha um bundão. E de longe o teco-teco parecia um avião. Ah, agora sim. Agora você, né? É, pois é. Eu lembrei. Que corpinho, violão, mas a cara parecia um canhão. Então, eu não tenho nada a ver com isso. Culpe os anos 80 e o politicamente incorreto junto. Entendeu? Mas eu que a gente. Eu confesso, eu dancei bastante essa música, inclusive. Tudo bem. Vamos para o próximo comentário. Para o próximo comentário. Subo aqui, né? Momô. Não, Momô. É o Momô. Ah, tá. De Moacir. Ah, verdade. Eu não conheci. É, ele é dono do blog Macho em Crise. Puxa, que legal. Muito bom o blog. Inclusive tá na minha lista de blogs que eu sigo também, né? Oh, e ele chegou e falou: cara, parabéns pela nova empreitada. Espero muito sucesso e que o podcast cresça cada vez mais. O áudio ficou muito bom. Confesso que para um piloto esperava algo bem tosco. Muito obrigado pelos de comentários, nada. Né? Um nome legal. É um trabalhão. Tudo bem. Mas legal que você gostou. Que legal bom, que ficou bom. Ele gostou. Suas expectativas. Né? Um nome legal e não muito criativo seria apenas um cast. Tá na lista. Interessante, tá na lista. Tá na lista. Já tá rodando. Com certeza. Abraço jogar... pra você também, irmão. Até mais. A gente vai jogar no montão, né? Vai rodar, rodar, jogar pra cima. E fazer que nem no show da Xuxa. Isso mesmo. Vamos lá. Otila Cristina. O que a Otila Cristina falou, meu querido Clayton? Nossa, muito legal. Adorei, vocês parecem uma dupla de locutores dessas FM famosas, sabe? Nossa, tô me sentindo. Adorei a química, entre aspas. Nossa, que loucura. Dos dois. É negócio do armário, tá pegando mal mesmo. Cara, por favor. Olha, eu daria o seu nome a ele, Máfia Sonora e Brother Alex Cast. Esse nome Máfia Sonora é bem legal e forte. Muito legal mesmo, beijo, sucesso a vocês, Otília. Eu posso explicar uma coisa? Diga. O meu nome é Alex Hurtado, tá? Hurtado. Porque a galera... Tem um monte de gente me chamando de Brother Alex agora. Diga, Brother Alex. Pois é, Brother Alex. Meu nome é Alex Hurtado, é simples, não é muito complicado. Tá bom, Brother Alex Hurtado, tá, viu? Tá bom, já era. Fazer o quê? Xi disse. Não consegui ouvir. A minha conexão tá péssima. Volto depois, mas beijos. Carla Fernanda. Clayton, parabéns, hein? Gostei bastante. Quem sabe isso vira uma emissora de rádio. Tem tudo certo para isso. Beijos e sucessos, Carla. Muito bom, Carla. Valeu mesmo. Carla Fernanda, brigadão. E agora nós temos o Chipanzeca. Que inclusive vai adorar o programa de hoje. Ah, é? Dizer, banda de rock preferida. Praticamente dele. Feito pra ele. Inclusive, né? Ahá! Uhu! DJ Clayton inovando, Les Gals. E já vou dizendo, sai do armário, rapaziada. Tá vendo? Começou. Por isso que eu falei close. Valeu, muito bom mesmo. Só achei falta de uns estourões de som entre um papo e outro. Acho que ficaria Les Gals e Bascaninhas. Fica a dica. Quanto ao nome, sei lá, cara. Põe aí, Deus o livre no armário. Abraço, galera. Nota 9,75. Deus que ajude, Tato. Pô, é mais do que muita nota que eu já tirei na minha vida, cara. Legal. Nota 9,75. Eu nunca tirei isso nem no primeiro grau, nem no segundo grau, e nem quando iniciei a faculdade. Muito obrigado, viu? Muito obrigado. Massa, vamos ver aqui o que mais. Milena Lima. Milene. Inclusive, Milene. Eu confesso que foi uma pessoa que me pentelhou muito pra abrir o blog, diga-se de passagem. Milene Lima. Que peninha eu ter entrado aqui só agora indo dormir. Não vai ser possível ouvir tudinho, mas adorei, Clayton. Amanhã volto para ouvir inteiro. Caramba, garoto, a desenvoltura de vocês é incrível. Muito obrigado. Muito obrigado. Divertição. Muito obrigado. Divertição. Massa. Ixi, nome vou pensar. Sou meio ruim para isso. Depois te falo em off, se surgir alguma ideia. Beijos. Isso, beijos, Milene. Garoto. Legal, valeu pela desenvoltura aí, pelo elogio. Leonel disse, agora o velho entendeu. É um programa de rádio com DJs muito animados. Olha, Leonel, eu não sou DJ, tá? Eu não sou DJ. Só o Cleito que é DJ. É verdade mesmo. Aliás, um comentário aqui rapidinho. Eu nunca ouvi um podcast na vida, tá? Eu juro. Eu falei isso pra algumas pessoas, as pessoas não acreditarem. Pô, não sei o que você tá sacaneando. Eu não estou sacaneando. Tá aqui o Cleito que não me deixa mentir. Sozinho. Não, ele nunca ouviu, não, gente. Eu nunca ouvi um podcast, eu nem sabia como é que fazia, nem sabia pra que servia. O que a gente começou a fazer aqui, escrevendo um papel, um rascunho de um programa, e aí foi desenvolvendo. Eu falo das músicas que eu gosto. Quando vocês notam quando eu tô calado, é porque eu realmente não gosto daquilo, eu não entendo daquilo, entendeu? Mas continuando aqui. Só ouvi 3 minutos, fiz o download para ouvir com mais calma depois. Mas achei muito bom. Vocês fazem uma tabelinha legal. Abraços, Clayton e Alex. Cara, a gente faz uma tabelinha legal, a gente podia começar a comentar jogo de futebol. Ué, do jeito que anda a seleção brasileira. E agora aí, olha lá o Clayton falando em 1 no segundo, 2 segundos, 3 segundos, 4 segundos. E lá o Clayton termina o programa! Fantástico! É agora com o meu brother Alex. Belinha, minha grande amiga maravilhosa, Priscila Mitsuzawa. Alex, estava com saudade da sua voz de locutor. Adorei. Belinha, eu não imposto. A minha voz é originalmente desse jeito, você sabe disso. Pô, Belinha, cara, ótimo você ter ouvido, cara, adorei, tô morrendo de saudade de você, tô morrendo de saudade do Daniel também, gente boa pra caramba, manda um abração pra ele, por abraços favor. Abraços a todos! Abraços a todos vocês. Com certeza. E agora, comentário... Meu querido Clayton, o que é a Rosane Marega? Rosane Marega. Cara, eu gosto do nome dela, acho mó legal o nome dela. Marega. Interessante, bonito, mano. Né? A Rosane Marega disse, muito bacana! Vários sacos. Adorei de verdade. Vocês provaram que dentro do armário tinha joias de valor. Eu não tenho nada. Tudo meu é velho. Quando o meu velho cai nos pedaços, cara. Fazer o quê? Acontece. Vocês notaram na foto? Não tem muita roupa aí dentro da máquina. Não é porque eu tirei pra gravar, é porque não tem. Ai, ai. Parabéns aos dois e bola pra frente que o negócio já deu certo e vai crescer, hein? Quanto ao nome, vou pensar e depois digo, tá? Eita, saudades do tempo que tinha tempo de visitar os meus amigos blogueiros. Agora morro de saudades. Beijos, meninos. Beijos, Ana. Até mais. Valeu pela... Agora o próximo vai ser você que vai ler, porque nós temos piadas internas. Ah, piada interna! Uma piada interna saindo direto do forno. Bom, próxima pessoa, Chica. Chica! Agora, caramba! Olha, Chica, na boa, desculpa, não tem nada a ver com você, é uma piada interna, entendeu? É que eu passei hoje, assim, um dia do cão, entendeu? Do cão. Eu tive que segurar um amigo meu pra não bater num cara que só ficava falando, Chica! Lembra aquele desenho Tico Migranha? Ninguém viu isso aqui. Nossa senhora, é igualzinho, cara, assim... O meu ouvido tá com 125 quilos a mais por causa disso. Nossa. Mas como eu disse, Chica, não tem nada a ver com você. Viu? Só com uma coisa que aconteceu chatíssima. Mas pelo menos isso rendeu boas risadas dentro com do certeza, carro. Com certeza, pô. Bom, Chica, que legal. Isso, adorei ver vocês no armário. Parabéns, é sucesso. Armário não, tá? É closet. Parabéns e sucesso. Abração, tudo de bom. Chica. O Tico e o Teco ainda não acordaram. Se der, volto para falar. Um nome. Por enquanto, nada pintou. Beijo, Chica. Beijão, Chica. E desculpe a brincadeira com seu nome. Chica. Próximo é o Paulo Bouvier. Bouvier, cara. Bouvier. Que nome, né, cara? Pô, será que é francês? Tem nome bacana aqui. Sei lá. Só tem nome bacana aqui. O meu, quando eu falo o meu, a galera deve... Clayton até... Carlos. Eu sou praticamente um cantor de música brega. Nossa, que lindo. Aí, foi só brincadeira, hein? Mas o trabalho que sai melhor é o descontraído. Da hora. Abraço. Abraço pra você também. Abração, irmão. Agora, realmente é descontraído, cara. Agora... Não tem pauta, não tem nada escrito. Já disse! Nossa, Cleiton, adorei. Ficou muito legal. Sucesso, meu GG preferido. Já baixei aqui pra ouvir com mais carinho e deixar nos meus arquivos. Um nome? Eu gosto de Máfia Sonora, mas você podia se achar melhor escolher dois nomes e colocar pra gente opinar. Beijo. É, exatamente. A gente vai fazer isso. Vai fazer uma enquete depois com a galera. Pegar, assim, só os melhores, né? Então vamos lá, o R.R. Barcelos. O mago das palavras. Me mostre como você fez isso, mago. Ele colocou aqui para nós Closet Podcast. O Closet Podcast. Parabéns aos dois. A acústica do armário ficou perfeita. Abraços! R.R. Barcelos, gostei muito. Realmente, cara, esse nome também é outro que vai entrar pra lista. Muito bom. Um abração pra você, amigo. E por último, finalmente, a Princess Kitty. Kitty? Como foi que a Kitty disse? Kitty. Que tem um blog caliente. Ah, meu Deus do céu. Antes de eu continuar falando, pais, tios, avós e avós, não deixem seus netinhos, sobrinhos e filhinhos menores de idade entrar no blog da Princess Kitty, por favor. Okay. É blog para maiores de idade. Ah, Mr. M, eu vou entrar, eu não conhecia, mas eu vou entrar mesmo. Né? Então, o que foi que ela disse? Oi, querido, miau, parabéns por mais esse sonho realizado. Que venham muitos outros. Entrei na página e estou fazendo download aqui, depois vou escutar com calma. Estou curiosíssimo. Risos, miau, beijocas curiosas pra você também, Kit. Beijos. Eu não entendi a história do miau. É porque Kit, miau, gatinho, miau, ela é uma gatinha. Ah, tá. É, tá bom. Próximo! Oba! Pois é, muito obrigado, Princess Kitty, muito obrigado mesmo, valeu, eu tava brincando, tá? Muito legal a sua postagem, valeu, um beijão. Cuba! Quero balar a salsa! E aí, Alex? Vamos novamente às notícias. As notícias do mundo da música para Sim, nós. As mais relevantes na nossa opinião. Na nossa opinião, ou as primeiras que a gente achou mais fácil. É, entendeu? Também, né? Simples assim. Então vamos lá às notícias. Primeira notícia. Madonna afirma que não renunciará ao trono para a rainha do pop por ninguém. Tá, mas é certa. Exatamente, concordo. Nem por um homem, nem por uma mulher. Mas, velho, vamos ser sinceros, né, meu irmão? Quem é que tá no, vamos ser aqui, na sola do sapato da mulher, velho? mundialmente falando. Eu não sei. É, pois é. Você sabe por que você não sabe? Porque não tem. Simplesmente não tem. Graças a Deus é um artista que consegue sempre se renovar, musicalmente falando. Engraçado que é a segunda vez que ela aparece na notícia. Pois sabe? É, né, cara? Né? Tá ficando, tá virando um fã, né? No primeiro, no 00. E no 01. E no 01, né? Será também, que ela tem alguma relevância? Não, imagina. É brincadeira. Impressão. Né? Será que era referência musical? Não. Não, isso aí a galera tá zoando. Vocalista do Green Day é expulso de voo por estar com calças muito baixas. É, cara. Isso foi legal, né? Bom, o vocalista da banda americana Green Day, o roqueiro Billy Joe Armstrong, foi expulso de um avião na companhia aérea Southwest Airlines por estar perdendo as calças, publicaram vários sites americanos. Cara, na boa... Quem é que queria ver o cara caindo as calças? Bom, eu não queria. É. Eu também. Ele tava com as calças caindo, como é que ele conseguiu entrar no voo? Olha, não me interessa, mas eu não ia querer ver ele de calça caindo. Aliás, eu, se estivesse lá, eu defenestrava ele do avião, entendeu? Eu ajudava a botar pra fora. Em voo, né? Em voo. Em voo. Ah, junto qual é, cara? Pô, meu irmão, junto com, aquele, com aqueles lanchinhos. É, custa usar um cinto, cara? Pô, não é que eu problema, pelo amor de Deus. Vamos ao próximo. Cantora Sadeia confirma show no Brasil em outubro. Muito bom. Adoro essa Sadeia, cara. Show de bola, mas calma aí que você vai ficar mais animado ainda. Só um segundinho que aí agora você vai polar de felicidade. Por aqui, os shows acontecerão no Ibirapuera, em São Paulo, no dia 20/10. No HSBC Arena, no Rio de Janeiro, no dia 22/10. E no Ginásio Nilson Nelson, em Brasília, no dia 25/10. Com certeza estaremos lá. Eu que é Leitão. Com certeza, e se a gente realmente conseguir ir pra esse show, cara, nós vamos ter que comentar no podcast. Exatamente, a gente faz um podcast só sobre o show que a gente foi. Não, a gente faz sobre ela e falando sobre o show, como é que foi. Cara, vai ser demais isso. Vai, gostei, porque eu gosto muito dela, cara. Somos dois. Muito legal. Vamos aqui ao nosso último, a nossa última notícia. Sobre a Adele, cara, que inclusive você já fez um post muito bacana. Sim, sobre ela. Sim, cara, cantorazaça, altamente recomendado. Adele, cara, a Adele cancela dois shows por problemas de saúde. Nossa. Sério, cara? Pô, aquele vozeirão, cara. Olha, eu gosto pra caramba dela. Muito bom. Somos dois, cara. Altamente recomendado. Pra mim, ela canta mais até do que a Amy Winehouse. Pronto, eu falei. Isso. Ela canta Seremos mais do que a Amy Winehouse. Em praça pública. Com certeza, mas muito com bom, toda Cleiton, razão. Parabéns. Parabéns pra mim. Seremos mortos numa fogueira em praça pública. Vamos ser. O que a gente tinha combinado antes? O que a gente tinha combinado? A gente tinha combinado. Não falaríamos de pessoas que não estão aqui para se defender. Principalmente se elas morreram. Não, ela morreu, mas pra mim a Adele canta mais, velho. Pronto, falei. Tá falado. Pronto, meu acabou. Deus do céu. E Cleiton, eu queria te dizer uma coisa. Diga. Eu não sei se você sabe. Tica! Você tá rindo porque você não tem noção do que eu passei hoje. Você não tem noção do que eu passei. O dia foi atípico. Eu tô indo pro negócio, um pneu de um caminhão pula e vem em cima de mim. Verdade, eu tenho que fazer velho? Eu quase morri. Segundo, eu tenho que segurar o Paulette, o grande amigo Paulette. Gente finíssima pra caramba, nervoso. Que queria pegar o cara do Tica, inclusive. O cara queria pegar de qualquer jeito, dar uma porrada. Eu tive que segurar e ficar fazendo aquele negócio de, não, calma, meu amigo. Não, fazer o deixa disso. É, pois horrível, é. Horrível, cara. Eu tive que fazer o deixa disso hoje. E fazer isso com o Paulette inteiro. É complicado, hein, cara? Pois é. O Paulette, o cara é três vezes a minha força. Eu tenho. Não, meu amigão, calma. Toma uma coca, cara. Não, fuma mais um cigarro, cara. Não, vem cá, brother. Você não sabe o terror que eu passei. O problema é que o cara tava com raiva hoje. Ele passou o quê ali? 4, 6, 7 horas no máximo ali ajudando. Nossa, a fazer o que a gente tinha que fazer. E o cara já tava morto de raiva. Imagina eu que já tô aguentando já uma semana. Eu Você já tá não tô... aguentando uma semana? É, uma semana, cara. Eu tô tão doidado. Eu tô pra pegar um cara pro pescoço e apertar ele bastante. Calma. Enquanto eu seguro o meu brother Alex, né? Simbora pro programa. Hoje o programa é sobre... Sobre quem, Cleiton? Por favor, me fale sobre quem. Queen, meu amigo. Que maravilha. Hoje nós vamos nos meter à besta, por que não dizer assim, e fazer um programa, um podcast sobre Queen, cara. Ah, bicho, que maravilha. Eu adoro falar sobre coisas que eu gosto. Né, cara? Falar sobre Queen. Velho. E, inclusive, eu vou dedicar esse programa à Dona Rosa, vulgo mamãe. Que é bonito. Banda. Que lindo. Você pediu dinheiro pra ela hoje, foi isso? É, ou você vai pedir dinheiro para ela hoje? Não, eu vou pedir um carro. Ah, Deus do céu! Como fui simplório? Droga. Descobriu. Então assim, não é, o negócio não podia ter saído assim, de fé boa, sabe? Não, eu queria dedicar pra minha mamãe. Por quê? Porque, claro que deu alguma coisa. Safado. Eu vou bater um papo com ela hoje. Mas brincadeiras à parte, eu vou oferecer pra Dona Rosa, que é o grupo de rock preferido. Eu posso também fazer uma dedicatória? Eu queria fazer uma dedicatória. Grupo de rock internacional preferido, porque ela tem vários. Posso ou não posso fazer dedicatória? Esteja à vontade. Oh, meu Deus do céu. Eu queria fazer uma dedicatória, já que tá todo mundo fazendo dedicatória. Eu e você somente aqui. Né? Todo mundo, pois. Todo mundo, a gente. Pois é, eu queria fazer uma dedicatória. Eu queria dedicar, já que a pessoa gosta muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito, muito de Bohemian Rhapsody. Gosta muito, muito por conta de um show que ela foi nos Estados Unidos. E ela se amarrou, que o pessoal... Não te contei essa história. Ela tava no show nos Estados Unidos, não me lembro qual era a banda. E as pessoas esperando, em vez de ficar gritando, que nem acontece aqui, xingando, não sei o quê. Tacando coisa na pessoa. As pessoas começaram a cantar Bohemian Rhapsody, cara. Então a plateia começou a cantar e assim, cada grupinho fazia uma parte da música, cara. E ela achou maravilhoso. Demais, ela achou... A primeira coisa que ela me contou quando chegou aqui foi isso. Então a minha dedicatória desse programa é para Sartares. Muito obrigado, Sartares. Teve contato, compartilhado essa história que eu também achei muito legal. Abraços a todos. Abraços. E sim, bora pro programa. E vamos para o programa do Queen. Mas diga daí, brother Alex. Aniversário de Fred Mercury. Pois é, meu velho. Aniversário do Fred Mercury. E cara... E ninguém. Doideira. E estamos aqui, né, na madrugada de domingo, velho. Na madrugada de domingo para segunda, meu velho. Gravando aqui, falando que parabéns, né, porque... Parabéns pro Fred Mercury. Porque a gente não planejou mesmo, cara. Cara, sem planejar. Juro falou... pra todo mundo que estiver ouvindo, eu juro, nós não sabíamos, nós não pensávamos que era aniversário dele. Aliás, chegamos a ver a data, mas a gente não ligou uma coisa a outra. De verdade, juro por Deus, que a gente não fez nada disso planejado. Pois é, cara. A gente falou a data de aniversário dele, inclusive, né, no podcast a gente vai comentar a data e falo pra vocês aqui, jurando, não foi planejado, né? Não foi. E... A gente tinha um outro projeto, que era pra entrar no ar nessa segunda-feira. Com certeza. Que a gente já tinha estipulado, já estava inclusive pronto pra poder entrar no ar. Verdade. Só que, já estava pronto, só que a gente decidiu de última hora vamos pesquisar um pouco mais pra botar esse projeto no ar um pouco melhor, um pouco mais bem elaborado. E não tão grande, né? Que ele ficou. Porque senão vai ficar enorme, cara. Vai ficar muito grande. E a vai galera... dar uns quatro programas. Aí ia dar uns quatro programas. Não vale a pena, né, cara? Não ia valer a pena. E aí a gente senta e fala: bom, já que a gente gosta, né? Ouvindo Queen no carro, já que a gente gosta tanto do Queen, vamos fazer um programa do Queen. Já que a gente só ouve Queen de Inter, vamos fazer um programa do Queen. Qual é a nossa surpresa? Que no meio da madrugada a gente sacou. Que hoje fazendo os últimos preparos, sacamos que era o aniversário do grande Fred Mercury. Então a nossa mensagem pro Fred é essa, né? Parabéns, onde quer, né, que ele esteja. E é aquela história, né, cara? Se tivesse planejado, não tinha dado certo. Se tivesse sentado para planejar, a gente tinha se enrolado e não ia dar tempo. Com certeza. Isso é uma verdade. Mas então tá certo, velho. Essa é a nossa mensagem, então, na madrugada aqui, meia-noite e 51. E espero que vocês curtam o podcast tanto quanto a gente curtiu fazer. Exatamente. Mesmo? Então falou, brother Alex, aquele abraço. Falou. Vamos até mais. Até mais. É isso aí, Clayton. Vamos falar sobre essa banda maravilhosa, Queen. Mas só se for agora. Vamos primeiro falar sobre os integrantes da banda. Por favor. Bom, né, vamos começar então pelo Mr. Nice Guy da banda. Mr. Nice Guy. É. John Richard Deacon, o baixista. Mais conhecido como John Deacon. Ele nasceu em 19 de agosto de 51. Cresceu em Obie, Lancaster, com seu pai Arthur Deacon e sua mãe Lillian Deacon. E sua irmãzinha mais nova, Julie. Seu pai trabalhou para a companhia de seguros Northwich Union, mas em 1962, quando John tinha 11 anos, seu pai morreu de um ataque cardíaco. John Deacon. John Deacon. John Deacon era conhecido por amigos como Deeks, na Linden Junior School. E foi lá, né, que ele formou a sua primeira banda, my brother Alex. Banda? A primeira banda, Opposition, em 1965, com 14 anos de idade. Ele tocou guitarra comprada com dinheiro dos outros membros da banda, porque ele não tinha grana. Pobre. Pois é. Fedorento. E assim ele se tornou baixista. Após o baixista original, a galera falou: meu irmão, tu é muito ruim, entendeu? O nível da banda aqui é outro. E aí expulsaram o baixista original da banda, né? Do The Opposition. John Deacon entrou no lugar dele. Também foi meio que o arquivista da banda, guardando recorte de jornais. Você falta o que fazer, hein? Né, cara? Eu acho que não tinha. Eu acho que era quase uma Brasília, né? De 80, né? Essa cidade dele, então. É, e até mesmo os anúncios, né? Que tinham The Opposition. Qualquer coisa que aparecia The Opposition, né? Alguém se opondo ao governo. Não, The Opposition. Vai lá. Iron, né? Antes que alguém mate. Mas depois de estar na banda há 4 anos, Deacon tocou seu último show com a banda, então chamada The Art. Tinham mudado o nome já. Que beleza. Nossa, que artístico isso. Em agosto de 1969, ele saiu porque havia sido aceito para estudar na Chelsea College, onde recebeu o First Class Honors Degree em Eletrônica. Fazendo assim dele, por que não dizer, um engenheiro eletrônico. Cara engenheiro, cara. Cara engenheiro, velho. Essa galera do Queen, praticamente todos têm diploma. Pois é. Podia roubar e ter cela especial. Eu não sei se lá isso funciona. No Brasil, uma coisa. Eu acho que não, mas tudo bem. Se eles fossem presos no Brasil, eles estariam sérios. Bom, e a gente, nós aqui resolvemos chamar ele de Mr. Nice Guy da banda, porque é o cara que menos tem curiosidade sobre ele. O cara mais, assim, apagadinho e tal. Não que seja isso, talvez o cara fez tão reservado que ninguém sabia. É verdade. Não, tanto que ele era muito extremamente reservado com a sua vida pessoal, mas também ele era extremamente inteligente, porque era ele que cuidava das finanças da banda. Ele que cuidava, cara, da banda. Né? Ele se casou. Administrava e cuidava das finanças da banda. Né? Verdade, ele se casou em 1975 com a sua esposa Verônica, com quem é casado desde aquela época. E tem 6 filhos com ela. Nossa senhora, velho. O cara, tanto que ele gostava de fazer música, ele gostava de fazer filho também, né? Caraca. Brincadeira, né? As músicas de sua autoria, que são integradas ao que são You're My Best Friend. I want to be free. I want to break free. I want to break free. I want to break free from your lies. You're so self-satisfied. Yeah, pra mim a melhor música do Queen, o que vai gerar várias controvérsias e muitos xingamentos, Another One Bites the Dust. Machine guns ready to go. Are you ready? Hey, are you ready for this? Are you hanging on the edge of your seat? Out of the doorway, the bullets rip. Simbora, meu brother Alex. Vamos continuando para o segundo integrante. Ou com certeza, o grande baterista. É isso aí, o grande Roger Meadows Taylor, ou como a galera conhece ele, Roger Taylor. Grande amigo meu, conheço muito. Nó, amigão, né? Amigo da Zan, das antigas. Da Zan. Então, ele nasceu em 26 de julho de 1949. Nossa. Em East Anglia. Mas logo se mudou com seu pai Michael e sua mãe Winfred e sua irmã mais nova Claire para Truro, em Cornwall. Começou na música bem cedo, tocando o ukulele, uma viola de 4 cordas, utilizada principalmente pelas havaianas, as musiquinhas. Tem um cara gordinho que eu gosto muito, canta umas músicas muito boas. Depois a gente faz um programa só sobre ele. Beleza. Ele tinha 7 anos de idade quando formou sua primeira banda. E sim, isso mesmo. 7 anos de idade, cara. 7 anos de idade eu tava fazendo fralda. Né? Cara, eu tava em Santos. Eu tava no Santa Cecília. Inclusive eu dei aquele colégio. Eu tava em Brasília. Eu nasci aqui, eu permaneço aqui até hoje. Aliás, o lugar mais longe que eu conheço aqui de Brasília é Goiânia, cara. Nossa senhora. A banda se chama Bubbling Over Boys, e aos 15 anos entrou em outra banda chamada The Reaction, que teve uma boa popularidade em Cornwall. Mas ele olhou assim e falou: cara, se eu quero realmente viver de música, eu vou ter que me pirulitar pra Londres. Claro, entendeu? Era burrinho, né? É claro, né? E foi o que ele fez em 1967. Mesmo sem saber o que estudar, ele foi lá fazer odontologia, sabe como é, né? É, tem nada pra fazer, fazer odontologia. Não, aqui é um curso fácil, né, inclusive. Não, inclusive se você lembrar dos dentes da galera da Inglaterra de 1960 e pouco, né? Sim. Tá bom. Então deve ser um curso fácil, né? Ia faltar gente, provavelmente. Mas aí, em 1968, ele foi uma audição no Imperial College, onde conheceu Brian May e Tim Staffel, com quem formou a banda Smile, que seria o início da formação do Queen. Mas trabalhar como dentista, sabe como é, né? Arrancar dente dos outros. Pois é. Tal. E não cresceu Tiradentes na Inglaterra. É, pois é. Piadas infames! Piadas infames! Né? Mas aí ele pegou e viu que pra se manter em Londres, ele ia ter que continuar estudando. E aí ele decidiu mudar o curso dele pra biologia, no qual acabou se graduando. Era inteligente, né? Biólogo. E apesar da agenda de shows do Queen, ele era viciado em trabalho. O cara gostava de trabalhar muito. E conseguiu fazer trabalho solo também, uma banda paralela do Queen, chamada The Cross. Enquanto a banda do Queen tava rolando, enquanto o cara tava gravando, indo pro mundo inteiro fazendo show, ele ainda tinha essa outra banda paralela chamada The Cross, que gravou 3 álbuns com ela ainda por cima. Ele é pai de 5 filhos, só que com 3 diferentes. É, claro! O cara é praticamente um papa tudo, né? Não para quieto, cara. Mas é, e cara. E as músicas que ele compôs são... Radio Gaga, que deu origem ao nome de uma cantora que o Alex gosta. Quem? A... Lady Gaga. A doutora Radio? É. Não? Não. Lady Gaga mesmo. Pô, cara, eu gosto da Lady Gaga. Não sei o que você fica reclamando, mulher. Ah, é porque... Dela. Tá. Aquele chifrinho dela, então, cara, é encantador. Ela vestida de carne, cara, tudo. Cara, quando eu era criança, pergunta pra minha mãe. Eu sempre quis namorar com a mulher que tivesse chifre. Sempre. Mas eu gosto dela, sim. Eu gosto pra caramba. É, tá. Papapa, poke in your poke in your face. Você sabe que eu vou colocar tocando no fundo, né? Só de sacanagem. Não, pode ser. Antes de botar o Radio Gaga pra colocar, pra tocar. Maravilha. Ele compôs uma música que faz parte da trilha sonora de Highlander, A Kind of Magic. It's a kind of magic. It's a kind of magic. A kind of magic. One dream, one soul, one pride. Muito bom. Com certeza. Adoro essa música. Música fantástica. Joia. E também The Invisible Man. Muito boa, que eu gosto muito. Inclusive, tá atrás do meu carro. Invisible. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. E They Are Days of Your Lives. Inclusive, essa música, que é do último álbum do Fred Mercury vivo, né? Que verdade. Que ele conseguiu gravar esse último álbum dele. E ela tá nesse álbum, essa música. Sometimes I get to feel I was back in the old days. When we were kids, when we were young, things seemed so perfect, you know. É isso aí, meu caro Clayton. Vamos agora ao terceiro integrante da banda, Brian Harold May, mais conhecido como Brian May por todo mundo. Mestre! Exatamente, mestre da guitarra. Com certeza. O nosso querido Brian May nasceu em 19 de julho de 1947, em Hampton, Londres, filho de Ruth e Harold May, que se conheceram na Segunda Guerra Mundial, servindo na Marinha Britânica. Percebendo o dom do filho para a música, o colocaram para aprender piano aos 5 anos de idade. Mas ele logo desistiu e foi aprender. Criança também, né, meu? Pois é. Caraca, mas o moleque teve a capacidade de ainda falar, não gostei, vou aprender o quelele também, que é né? Aquela, aquele violãozinho que a gente já tinha falado, pequenininho. O moleque ainda teve a capacidade, não, eu não quero piano, eu não gosto, eu gosto de o quelele, né? Já tava no sangue do garoto. Verdade. E a revista Planet Rock, quer dizer, a rádio Planet Rock, o considera o 7º melhor guitarrista do mundo. Mas a revista Rolling Stones o considera o 39º melhor guitarrista. Entre 100 guitarristas, entre 100 esquecendo guitarristas. Disso, né? Mas aí, quando ele estava com 16 anos de idade, foi quando, pra mim, aconteceu a melhor coisa na vida dele, que realmente deve ter marcado a vida musical. Desse cidadão. Ele se uniu com o pai para criar a famosa Red Special. A famosa guitarra Red Special. Isso. Que dizem que a madeira veio de uma antiga lareira de sua casa. É, aí tem umas controvérsias que nós achamos na internet. Tem gente que fala que essa madeira já era para fazer instrumento musical e que tava guardada desde o século XIX pela família dele. Tem uma galera que fala que era um portal de uma porta da casa do avô dele. Tem a galera que fala que é dessa enfim, lareira. Era uma madeira antiga. A madeira era velha. A madeira era velha. E era de árvore. Não, e era de árvore. Que importa. E interessante é que ele utiliza essa guitarra até hoje. Exatamente. A famosa Red Special. Em 1965, ele entrou para o Imperial College of Science and Technology, onde se formou em 1968 em astrofísica. Nossa, se cabeça. A galera não prestar atenção, vai achar que ele faz mapa astral, tarologia e por aí vai. Tem uma galera que fica prestando atenção errado, né, cara? Tem uma galera que é foda. Não sabe ler, né? Não acho sabe ler. É uma astrologia e tal. Astrofísica. Astrofísica, meu amigo. Inclusive, virou PhD em 2007, cara. É, o bicho continua estudando até hoje. Você tem mestre. Aonde se conclui que é sempre bom estudar. É, com certeza. Acho que uma das coisas mais marcantes em termos da vida dele é que no final dos anos 80, ele quase se suicidou, cara. Porque ele entrou em depressão. É por causa que ele se separou em 88, o pai morreu e logo depois ele descobriu que o melhor amigo tava doente. Que foi, né? Que era o Fred Mercury. Aí também não tem jeito, né? O camarada ficou meio depressivo, pensou em suicídio e tal, mas graças a Deus ele não cometeu nem fez nenhuma loucura. Ainda bem, né? Só um comentáriozinho rápido. Diga. Essa guitarra Red Special, inclusive ela foi feita uma... Como é que se chama? Uma réplica dela, né? Que foi autorizada pelo Brian May em 1998. Foram feitas algumas edições dela, muito parecida com elas, réplicas. Uma sonoridade muito parecida. O pessoal gostou muito, só que aí teve um probleminha que a empresa que tava fazendo tentou mudar o design dela, o Brian May não gostou e acabou. É aquela história também, né? Não se mexe em time que tá ganhando. Exatamente. Simples a vida. E as músicas mais, digamos assim, famosas que ele escreveu, Who Wants to Live Forever? Que é a trilha sonora. Que é a trilha sonora, inclusive, do grande filme Highlander. Uh-huh. Oh. Que eu gosto muito. I Want It All. I want it all. I want it all. I want it all. And I want it now. É, refrão forte, poderoso. Tal. Foi muito famosa. Sim. Muito famosa, com certeza. E a mais famosa que ele escreveu é We Will Rock You. Body on Boy. Chega, senão não vai dar. É, pronto, põe a música. Põe a música, Larry. Buddy, you're a boy, make a big noise. Playing in the street, gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing We will, we will. A música que não é melhor. É isso aí. A gente aí não canta nada. Nosso inglês veio da famosa escola, já dissemos, Joel Santana. É isso aí. Pois é, meu amigo Cleiton, agora vamos falar do último integrante. Do último integrante da banda Queen, que é o Farrokh Bulsara. Quem? Farrokh Bulsara. Que Farrokh, mãe de quem? Era o nome do Fred Mercury. Você tá de sacanagem. Ele era batizado como Farrokh Bulsara. O Farrokh Bulsara, ou seja, Fred Mercury, nasceu em 5 de setembro de 1946, em Zanzibar, uma ilha localizada a leste da África, parte da Tanzânia, colonizada pela Inglaterra na época. Mas sua mãe, Jer, e seu pai, Bonnie Bulsara, que inclusive trabalhavam para o Império Britânico, eram descendentes dos persas que vieram da região de Gujarat, na Índia. Foi estudar em um colégio inglês chamado St. Peter Boarding School, onde ganhou o apelido de Fred de seus amigos. Entendeu agora? Agora eu saquei quem era o Farrokh. Olha, viu? Farrokh. Caraca. Ok, deixa eu botar aqui, vou me assassinar agora. Isso foi terrível. Né? Mas o interessante é que foi lá também que ele criou a primeira banda dele, cara. Sério? É, The Hectics. Mas aí estourou uma revolução, meu amigo. Claro, né? Sabe como é que é? Colônia, pois é, né? Aquele governinho meia boca. Tá dominado. É, aí estourou uma revolução lá e aí obrigou a família a mudar-se pra Felton, Middlesex. E nessa época o Fred tinha apenas 17 anos. Nossa. Ah, e uma curiosidade, aos 10 anos ele foi campeão de tênis de mesa. Ah, ou ping-pong. Que massa, cara. É coisas que a gente só aprende na internet. Em setembro de 1966, ele ingressa na Ealing College of Art para cursar ilustração gráfica. Lá conheceu Tim Staffel, né, que já fazia parte da banda The Smile. né, que tinha o Brian May e o Roger Taylor, que via fazer a parte do Queen depois. E aí sua vontade por estar numa banda de rock voltou à tona. Ele teve até algumas bandas doutrinas nessa época e tal, mas sabe como é, né? Quando o tio Stephen resolveu sair do Smile para formar um novo grupo, o Fred não pensou duas vezes. E falou, é agora, agora é minha hora, eu vou lá. Meu Deus. Cura. Sacanagem. Aí ele resolveu se unir a Brian Roger. E o sobrenome Mercury, na verdade, ele adotou antes do lançamento do primeiro disco do Queen em 1970. Nessa época ele conheceu Mary Austin. Mary Austin, cara? Nossa. Era... Sabia que ela era gerente de uma boutique chamada Biba? É, foi lá que eles se conheceram. Ai, ai. No é sério. De... Deve ter uma outra pronúncia em inglês, mas eu estou lendo aqui. Biba. Entendeu? Caraca, cara. Isso explica bastante coisa. Ah, é... imagina. Né? E foi no bairro de Kensington, um ano depois que eles iniciaram uma relação que durou até o fim da década de 70, que foi a época que ele resolveu assumir que era bissexual. Mas isso não vem ao caso, entendeu? O que nos interessa aqui é que ele esteve ao seu lado até o fim de sua vida em 24 de novembro de 1991, né? Que infelizmente ele foi mais uma das vítimas da AIDS. E foi uma das maiores beneficiadas no seu testamento, ficando com parte da sua fortuna e também a famosa mansão em Kensington, que possui o muro todo pichado, entre aspas. Aspas, com recados de seus fãs. Que é muito bacana, inclusive. Não. Eu acho muito legal. Tem gente que não gosta, que acha, ah, isso aí é sacanagem. Nada e tal, não. Pô, quem dera, hein, velho? Imagina. Você tem um cheio de recado, é muito cheio bonito. De recado, muito pessoas legal, do mundo inteiro escrevendo em alguns em inglês, outros com seu idioma local. Com seu idioma original. Realmente fantástico, né? Deve ser um muro muito legal. Eu vou lá for, pichar. Com certeza, eu também vou. Meu oponente vai lá junto pichar. E aí, mas quais são as músicas de solteria mais famosas? As músicas mais famosas da autoria de Fred Mercury. Bohemian Rhapsody. Claro. Will you let me go? Bismillah. No, we will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let him go. Bismillah. We will not let you go. Let me go. We'll not let you go. Que não podia deixar. Não. Que, aliás, eu vou falar primeiro. Né? Claro. Queria Queen. Building a remedy for Khrushchev and Kennedy. At a time of invitation you can't take it. Foi, inclusive, uma das músicas que fez eles estourarem em 74. Exatamente. Em 74, essa daí foi a música que fez eles começarem a bombar e ir já pro primeiro lugar nas paradas. Somebody to Love. Each morning I get out my dial. Can't barely stand on my feet. Take a look at yourself in the mirror and cry. What about you, Danielle? I ask somebody to E Don't Stop Me Now. Stop me now. Don't stop me. Cause I'm having a good time. Having a good time. I'm a shooting star leaping through the sky like a tiger. Defying the laws of gravity. É, pois é. Mas ele também fez mais duas. Que eu gosto muito. Que aí a gente pode falar um pouco de em termos de influências que ele sofreu no, digamos assim, na sua vida musical, rockabilly principalmente, né? Começo da década de 60 até o meio, que foi o Crazy Little Thing Called Love, que ele imita descaradamente o Elvis Presley. Isso, inclusive, você estava ouvindo essa música agora há pouco. É verdade. De tanto que você gosta. E o maior clichê de formaturas ever de todos os tempos. A galera pega e toca We Are The Champions. Ah. Não, tem até programa aqui. Tem um programa do cara da Globo que toca o tempo inteiro essa música. Aff, Maria, ninguém merece. É, não, mas é pra matar, né? É pra matar, né? Sacanagem. Tá certo, então. A música, a letra é fantástica. Não, a letra a é fantástica, muito com certeza. Me amarro nela. É, somos dois. Show de bola. Show de bola, hein, mano? Vamos falar da banda. Isso, já apresentamos todos os integrantes da banda. Agora vamos falar sobre a banda. Banda Queen, o Queen mesmo. Exatamente. A história do Queen, meu amigo Clayton, começa com o Smile, uma banda de rock desconhecida do final dos anos 60, formada por dois estudantes de ciências, Brian May e Roger Taylor. Antes de ter no vocal Freddie Mercury, passou por lá vários vocalistas, entre eles o Tim Staffel. A entrada de Tim, inclusive, foi meio estranha e curiosa. Ele veio para substituir o vocalista e também para ser o baixista da banda, embora o instrumento de sua preferência fosse o piano. Na época que Fred se envolveu com o Smile, ele também estava trabalhando com Roger num estande de roupas usados em Kingston Market, em Londres. Fred sempre pareceu um astro e agia como um, mesmo quando não tinha um tostão sequer. Lembrava-se disso o Brian May. Então quer dizer que já era forgado mesmo quando era duro. Exatamente. Então, tá bom. Mas você tem que fazer, né? Mas ele podia, né? Um cara que consegue alcançar um quarto de oitava numa nota musical, tá de boa. O mais interessante foi que Brian disse em uma entrevista que quando acabaram com o Smile, foi justamente o Freddie Mercury que fez eles voltar pra música, dizendo que eles realmente eram capazes e era só ensaiar um pouco e apresentar melhor no palco, né? Resumindo, tinha que ser um pouco mais... Oi! Né? Uma performance mais chamativa, provavelmente. Com um porco de porcorina também? É, provavelmente. E eles acabaram voltando, né? Reciclando algumas músicas do Smile e de um grupo anterior do Freddie Mercury. Mas aí era aquela história, né? Era um passeio famosa mesa, mas só tinham três pernas. Já tinham juntado o Brian May, o Roger Taylor e o Freddie Mercury. Mas faltava... Quem? Faltava quem, Clayton? Mr. Nice Guy, John Deacon, né? Que era o sétimo... Inclusive, ele foi o sétimo baixista a ser testado, né? Nossa. Pelo grupo. Quase que não era. Outro estudante de peso que havia se graduado com nossa máxima em eletrônica 6 meses antes de se juntar ao Queen, cara. Outro cabeção, cara. Outro nerd. Tá vendo? Os nerds que me ouvem agora, vocês também podem ter dinheiro, ó. Inclusive, um dos amplificadores que o Brian May usa até hoje é o famoso Dick Amp, criado pelo John Deacon. Impressionante, cara. 40 anos de amplificador e o cara ainda tá usando. Exatamente. E quem será que foi que resolveu colocar o nome Queen na banda? Tem uma chance pra adivinhar. Fui eu. É, né? Foi eu. Eu fui lá na época e falei assim, cara, quer saber? Põe Queen. Vai ser do caramba. Não, senhoras e senhores, o nome Queen foi concebido, claro, por Freddie Mercury. É evidente que eu considerava mesmo. Forte, universal e imediato. E o interessante é que foi ele... E interessante é que foi ele que desenhou o logotipo da banda, o famoso Q com a coroa em cima. Poxa, que legal, cara. É. Engraçado, né? Porque nessa época, com esse novo formato, a banda ainda levou mais 3 anos para fazer sucesso. Mas o desapontamento veio logo em seguida, quando o primeiro hits do álbum, do primeiro álbum deles, foi rejeitado 5 vezes pela rádio. Imagina só. Velho. Toma 5 não na cara. É, só de leve, assim. Não. Mas, audaciosamente, a banda voltou aos estúdios para gravar Queen 2 em agosto daquele mesmo ano. Graças a Deus. É que não desistiram, né? Mas aí foi em novembro de 1973 que o Queen fez suas primeiras aparições ao vivo em vários lugares da Inglaterra, abrindo shows do grupo Mother Hubble. E março de 1973... Parece Johnny Bravo, né? E aí, gatinha? E aí, gatinha? Você quer me cheirar também, neném? Mas aí foi em março de 1974 que o Queen iniciou sua própria turnê pela Inglaterra. E nessa época, né, quem já chamava atenção? Quem monopolizava todas as atenções? Quem? Freddie Mercury. Ah. Devido à sua maneira excêntrica de se vestir. Em abril daquele mesmo ano, Queen apareceu pela primeira vez na televisão e causou um impacto imediato, levando a música Seven Seas of Rye. Paradas. E começando assim, a ascensão musical do grupo. Nossa, e finalmente, meu amigo, em 1975, a banda toma seu lugar definitivo nas paradas de sucesso com Boemia Rhapsody. Mamma mia, let me go. Oh yeah. Yeah, o Cebu, essa deva for me. Não. Curiosidade. Chegamos no ponto. Curiosidade. Sim, por favor. Curiosidade. Cleiton, meu amigo. Achamos milhares e milhares e trilhares e bilhões de curiosidades. Nós fizemos um rescaldo aqui, porque são muitas. Sim, sim. Além de serem muitas, algumas são de origem duvidosa e com temas duvidosos. Então a gente só pegou as que a gente mais gostou. Claro. Poucas, pra não ficar chato. E as que a gente viu em várias, em repetições em vários lugares. Então vamos lá, curiosidade sobre a banda Queen. Me diga, qual é a primeira curiosidade, Cleiton? Fazer uma tour pela América do Sul em pleno auge da carreira. Nossa, não sei. Foi... É, realmente, não, cara, ninguém. Ninguém gosta daquilo. Ninguém. Né? Na década de 80, o Brasil tava numa crise econômica cabulosa, todo mundo sabe disso, né? Quem viveu a época lembra como é que era a inflação por mês aqui, e era... Tô falando com o cara errado, velho. Ah, é, né? Verdade. Tá, coelhinho da próxima. Então, era complicado, né? Uma banda vir pra cá e principalmente uma banda do porte do Queen vir e ter feito realmente esse tour pela América do Sul, né? Passou pela Argentina, Brasil, Chile, Venezuela, passando tudo que era país aí, fazendo shows e terem gostado, né, cara, dessa experiência. Show de bola. Segunda curiosidade sobre o Queen. Ter 10 álbuns no top 10 da Argentina e ser a única banda a ter conseguido isso. Cara, você imagina, né? Você pegar o top 10, assim, álbuns vendidos, Queen. Pois é, 10. Do primeiro ao décimo lugar, só deu o Queen, cara. Nossa, é muita coisa, velho. Pelo amor de Deus. Ah, e também uma grande curiosidade. Foi a primeira banda que convidou membros do fã-clube para participar de um vídeo. Friends Will Be Friends. Friends Will Be Friends. Bohemian Rhapsody passou 14 semanas com uma música número 1 em 4 anos diferentes, 1975, 1976, 1991 e 1992. A palavra Bismillah, citada na música Bohemian Rhapsody, significa em nome de Deus em árabe, cara. Poxa, isso, olha, sinceridade, sem sacanagem, isso é uma coisa que eu não sabia. Mas não é? De verdade mesmo. Como eu digo, as coisas que só a internet faz por você. Tem coisas que só a internet faz por você. Você já sabia? O Queen já vendeu mais de 300 milhões de álbuns. Nossa, isso é absurdo. Um dia vai acontecer isso, vão ter 300 milhões de pessoas baixando nosso podcast. Pô, entendeu? Caraca, cara. Claro. Eu vou estar morando aonde eu quiser nesse dia. No céu. No céu. Que mais, Cleiton? Cada álbum do Queen já recebeu pelo menos um disco de platina dupla. Chato pra caramba. Outra curiosidade, a banda conta que seu show no Rock in Rio em 85 foi o melhor da sua carreira, comparável inclusive aos espetáculos que costumavam dar em Wembley. Estádio de Wembley, cara. Não sei. Não. Será que isso é verdade? Será que... Não, ele comentou, cara, época que ele tinha muita vontade. Do Brasil. Não, tu lembra que ele sacaneou a Glória Maria? Lembra, né? Então, pois tenho esse vídeo até hoje. É, pois é. Quem não viu, por favor, entre no YouTube. Pois é, cara, mas eu acredito que toda vez que vem alguém, eu adoro tocar no Brasil e tal, mas ele fala isso, é a mesma coisa que ele faz em outro país. Não sei, mas assim, pelo que deu pra perceber, eles realmente estavam curtindo a experiência de estar tocando no Brasil. É. Né? Pelo menos é o que dá a entender. Ema. E você sabia que Fred detestava cenouras? Não, não sabia. Roger não come carneiro. Mentira. E John prefere comida simples e caseira. Nossa. Em especial, torta de morango. Caramba. E Brian é metódico até pra comer. Esta hora é um ritual. E se algo atrasa, ele ficava uma fera, cara. Eu fico uma fera quando não tem comida, cara. Pois é. Quase sempre aqui em casa. E aí, tem o que pra comer? Nada. Ah, que chato. E a última curiosidade vai ficar para o meu brother Alex. Última curiosidade. Cleiton, você sabia que John fez a música You Are My Best Friend para sua melhor amiga, sua esposa, Verônica? Por isso eu gosto dessa música, meu chegado. Por isso eu gosto. Quando eu disse pra você que a segunda música que eu mais gosto, qual que era? You Are My Best Friend. Exatamente, cara. Exatamente por causa disso, cara. Quando a gente tem uma amiga e você vai chegando. Né? Você é muito sua amiga e começa a ficar um negócio diferente, uma coisa diferente, uma parada, você vai, né? Tá. E a coisa muda de repente, completamente, assim, de uma hora para outra, e você de repente estaria se envolvido em laces com a sua amiga. E aí ele foi lá e fez a música. Ah, por isso eu adoro essa música. Lembrando que a música preferida do Alex é You Are My Best Friend. A minha. Exato. É Another One Bites the Dust. A nossa música preferida da banda, claro, é Bohemian Rhapsody. Exatamente. As nossas segundas músicas são essas, mas aqui a a gente tem um consenso, assim, que é a banda, a música que a gente mais gosta, que mais, assim, que adora, é Bohemian Rhapsody. Com certeza. Com certeza, não tem jeito, cara. Que bonito. Que dó, matou a formiguinha, acabou o programa. Que dó. Pois é, gente, que chato. Cara, infelizmente, chegamos ao final de mais um podcast. Poxa, agora que eu tava começando a curtir. Agora que tá ficando bom, né, cara? Poxa. Infelizmente. Mas foi um desafio falar sobre esta banda, que é referência musical, né, pra muita gente. Principalmente pra nós dois. Pra nós dois aqui também, inclusive. Mas alguém tinha que fazer esse trabalho e a gente falou, vamos encarar e vamos fazer. Né, voltando, comentem. Comentem, por favor. Nós precisamos de falem. Para melhorar o programa, deixar ele mais mandem bacana. E-mail, comentem em www.apenasumdj.com e mandem e-mail para mafiasonora@gmail.com. Isso, galera, por favor, precisamos. Lembrando que se chegar xingando, será deletado. Olha, não adianta, sabe? Entendeu? Não adianta você gastar tempo e saliva com isso. Não, tá? Não adianta. Por favor, não. Eu já falei. Se você gostou, bom. Se você achou legal, massa. Né? Se você mandar um elogio, vou adorar. Se você não gostou e xingar, vá pro inferno. É simples. Eu já disse isso antes. Tá? Eu não vou ler, cara. Não adianta mandar, porque eu não vou ler. É simples. Eu vou apagar, ou vou deletar, ou eu vou rasgar. Entendeu? As críticas, né? Entendeu? Eu vou rasgar. Galera, eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que vocês tenham se divertido com a gente. Como a gente se divertiu pra fazer isso aqui. Com certeza. A gente riu muito, se divertiu pra caramba. Demais da conta. Tomamos muita cerveja e coca com vodka pra poder fazer isso. Não, pra poder não. Pra fazer o programa, não. A gente tomou porque a gente queria tomar mesmo. Então, tava aqui, tava coquinha, tinha uma vodka ali e tal, e mandou bala. Agora, algumas coisas vão ficar de fora. É verdade. É, ficou claro. Até Love of My Life. Vou até tocar ela agora. 15 segundos de Love of My Life. Is blown over and everything's all by the way. When I'm older, I will be there. Mas olha só, o post acaba ficando muito grande. A gente teve que decidir muitas coisas. As curiosidades eram muito grandes. As informações sobre cada integrante da banda eram muito grandes. As informações sobre a banda, os lugares que ela tocou, são gigantescos. São enormes. Nossa, banda, não é que a gente esteja menosprezando extremamente o poder. Ativa, né, cara? Exato. Não é que a gente está menosprezando o poder do Queen ou menosprezando o tamanho que eles foram, a importância deles. Não é isso. É que a gente tinha que botar um parâmetro no negócio, fazer uma coisa rápida para não ficar extensivo demais. A gente não pode disponibilizar desse tempo todo. Verdade. E uma coisa, a gente chegou num consenso que uma coisa mais de uma hora não iria ficar legal, entendeu? Fora, salvos alguns episódios que a gente vai ter mais de uma hora, fazer isso sempre não é legal, não é bacana. O legal é a gente conseguir compactar isso e passar a melhor informação. São horas e horas e horas, na verdade, são minutos e minutos, minutos, muitos minutos de gravação que a gente tem que compilar e tal, e às vezes acaba ficando uma musiquinha de fora, uma curiosidadezinha de fora, alguma coisinha. Mas se você souber, comenta aí, escreve que a gente dá o feedback com certeza. A sua ligação é muito importante para nós. Não desligue. Por favor, não desligue. Mas, gente, se vocês, alguém tiver alguma curiosidade pessoal da banda, alguma curiosidade que queira mandar pra gente, eles vieram no Brasil, com certeza tem gente que tem foto, queira mandar foto, autógrafo, queira mandar alguma coisa, um vídeo que você tenha feito lá no Rock in Rio, alguma coisa do gênero. Será que alguém conseguiu gravar aquilo? Cara, não sei, mas tinha louco pra tudo naquela época, né? Não tinha celular, não tinha nada, mas eu já vi algumas filmagens de shows daquela época, não do Queen, né? Mas esse cara fez no meio do público, né? Então, assim, não vai duvidar de nada, vai que tem, entendeu? Vai saber, né? Tem até o ET Bilu, cara, não vai ter filmagem no show do Queen. Procurem conhecimento. Eu vou procurar conhecimento, sabe o que mais eu vou procurar? Tica! Eu vou procurar Tica! Cara, Tica é o caramba, ele não é pra fazer pequeno, entendeu? Pequeno sou eu! Eu sou pequeno! Chega, vai, galera! Abração pra todo mundo, até galera. Mais! Até o próximo podcast. Foi muito bom estar aqui! Errata. Claro que você não vai botar isso, vai cortar, vai botar direito, pelo amor de Deus, velho. Põe como se não tivesse acontecido nenhum problema. E foi muito bom. cara. Muito bom estar com você. Foi muito bom gravar com você. Bohemia Rhapsody. O que tá escrito aqui? Bohemia Rhapsody. Ter 10 álbuns no top 10 da Argentina a ser a única banda a ter conseguido isso. É, volta de novo e fala outra vez. A história é... Erros, erros. Que merda. Ai, ai. Bujarit, na Índia. Foi estudar em um dos colégios... Bujarat. Na Índia. Foi estudar em um colégio inglês chamado St. Peter... Puta que pariu, velho. Corta. Corta. Vamos começar do começo. De novo. 1, 2, 3, testando. Abrindo shows do grupo Motte de Hoople. De Hoople. Em março de... Uma bosta, você vai ter que dar um jeito nisso. Não, aí. A gente dá um jeito.